na dor ela clamou, um azeite em sua mão. Nada havia em casa, só um grão de esperança e oração. O profeta então falou: vasos vazios vai buscar. E com fé ela saiu, do Senhor foi se lembrar. Oh Deus que multiplica, em meio à nossa angústia, tua graça é a resposta, faz brotar a luz na escuridão. Oh Deus que transforma o impossível em canção, com o teu poder eu sei, viveremos em sua mão. Na casa de Sunem, um quarto a se preparar. O homem de Deus chegou e a bênção foi derramar. Um filho foi prometido e alegria a reinar. Mas a dor chegou um dia e o pranto a lhe acompanhar. Oh Deus que multiplica, em meio a nossa angústia, tua graça é a resposta, faz brotar a luz na escuridão. Oh Deus que transforma o impossível em canção, com o teu poder eu sei, viveremos em sua mão. E quando tudo parece fim, levantamos a voz, Senhor. Em cada lágrima, em cada dor, tua presença é o nosso clamor. Assim como o azeite flui e a vida se renova em ti, nós cremos no milagre. Teu amor sempre nos guia.